esquecer. Cleide, quando canto estou chorando, quando durmo estou sonhando, sonhando com você. Cleide, meu amor, minha querida, você é a minha vida, não consigo lhe esquecer. Cleide, quando canto estou chorando, quando durmo estou sonhando, sonhando com você. Eu tenho medo de você esquecer de mim, tudo será o meu fim se isto acontecer. Eu tenho medo de não poder te encontrar, se nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer. Consigo lhe esquecer, Cleide.